En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a Brasil. El aumento en los casos de amenazas e intimidación a comunicadores durante el ejercicio profesional ha preocupado a las organizaciones como Artículo 19 y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en Brasil. Según el más reciente informe sobre violaciones a la libertad de expresión elaborado por Artículo 19, se ha constatado un aumento del 67% en el número de graves violaciones a la libertad de expresión, siendo en la región del nordeste brasileño donde se han concentrado la mayoría de los casos. El alarmante índice llamó la atención para un dato que aún es poco conocido en las investigaciones como esta: cuáles son las dificultades enfrentadas por las mujeres comunicadoras en un escenario marcado por la violación a la libertad de expresión. Las dinámicas propuestas por los dos encuentros realizados por las citadas organizaciones fueron facilitadas por la red de mujeres de la AMARC. La representante nacional de la red, Lidia Appel, dijo que el encuentro buscó debatir sobre la mayor probabilidad de que las mujeres sean víctimas sexuales y morales en el ambiente de trabajo. Según Lidia, todas las participantes, 22 en total, ya sufrieron algún tipo del ejercicio profesional. Então foi um debate que tentaram mostrar que, por exemplo, um assédio sexual, ele é uma violação, porque só as mulheres praticamente recebem esse tipo de violência. É uma condição da mulher estar dentro de uma emissora e, sim, para se afirmar enquanto profissional, enfrentar esse tipo de situação. E às vezes a coisa está tão naturalizada, até na nossa cabeça, que a gente não percebe que isso pode ser uma violação. Então foram debates assim que tentaram mostrar que, por exemplo, um assédio sexual, ele é uma violação, porque só as mulheres praticamente recebem esse tipo de violação, de violência. É uma condição da mulher estar dentro de uma emissora e, sim, para se afirmar enquanto profissional, enfrentar esse tipo de situação. E às vezes a coisa está tão naturalizada, até na nossa cabeça, que a gente não percebe que isso pode ser uma violação. Violência grave, identificamos apenas uma, ameaça de morte, na região de Sisal, na Bahia, Sisal baiano. As outras violações, elas não são violências graves, como classifica, né, a pesquisa do artigo 19, que vai de ameaça de morte a assassinato. Elas sofrem as violações consideradas leves, mas todas, as 22, sufrieron algún tipo de violencia. Con la información de la agencia Pulsar de Brasil, informó para la web radio CDP La Biglietti, Víctor Rodríguez.